Panorama Agrícola para 30 de dezembro de 2010, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, estamos abrindo o Panorama Agrícola de 30 de dezembro, quinta-feira de lua minguante. Hoje comigo na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado do programa é: o dinheiro é para a proteção, mas a sabedoria vale muito mais. Confira na entrevista de hoje do Panorama Agrícola. Parque Ecológico da Ipagre vai monitorar colmeias para descobrir o porquê da morte das abelhas. Hoje, quinta-feira, tem também Panorama Regional. Chicão fala sobre carne de ovelha. Este é o Panorama Agrícola. Você liga 48-3239-5647 e participa do programa. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para ficar com a saúde em dia, mantenha a caixa d'água limpa. O ideal é lavar e desinfectar de 6 em 6 meses. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. São Bonifácio entra na era do cooperativismo virtual. Após alguns anos de trabalho, as equipes municipais da Agricultura e da Ipagre de São Bonifácio finalmente conseguiram reunir agricultores para filiação a uma cooperativa virtual, ou também chamada não patrimonial. Trata-se de um dispositivo legal que permite aos agricultores familiares a comercialização de suas produções artesanais ou de agroindústrias. 29 pessoas, entre lideranças técnicos e agricultores, reuniram-se no Centro Temático da Terra, na sede de São Bonifácio, para criar a cooperativa virtual abrangendo os municípios de Tubarão, Gravatal, Armazém, São Martinho e São Bonifácio, todas no Vale do Rio Capivari. 17 desses agricultores filiaram-se à Cooper Rica, cooperativa dos agricultores familiares do Vale do Rio Capivari, consolidando assim a presença deste importante instrumento de comercialização de produtos e aglutinação de interesses comuns dos agricultores familiares de São Bonifácio. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com o médico veterinário Walter Miguel, que é chefe do Parque Ecológico Cidade das Abelhas. Ele fala sobre o trabalho que está sendo desenvolvido sobre monitorar as abelhas para tentar descobrir o motivo da mortalidade e do sumiço das abelhas. Uma comissão foi criada com essa ideia, com esse objetivo, e Walter Miguel dá mais detalhes aqui no Panorama Agrícola sobre esse assunto. Exatamente, nós estávamos na Cidade das Abelhas, capitaneada pela Federação das Associações de Apicultores, com o nosso apoio da Ipagre, instalamos uma comissão representada por vários segmentos, como por exemplo a Universidade Federal de Santa Catarina, a FURB, Universidade de Blumenau, representantes da Ipagre, Cidade das Abelhas, da pesquisa, um representante também do setor técnico, onde o objetivo principal é, como você bem disse, verificar quais são as situações que podem estar ocasionando essa mortalidade ou esse desaparecimento das abelhas. E começaram a fazer as primeiras diretrizes de como agir, ou seja, quais são os planos. E dessa reunião saiu que o ano que vem já vai se iniciar um aumento do monitoramento, que já está sendo feito pela Estação de Pesquisa de Videira, mas a gente vai concentrar esse monitoramento da possível que uma das situações que dizem que são os acros, são os carrapatos das abelhas que estão ocasionando essa mortalidade. Então nós vamos verificar o índice de infestação desses ácaros, desses carrapatos nas colmeias, nas várias estações do ano. Nós vamos também verificar situações com relação ao índice da africanização das nossas abelhas, para ver o grau dessa africanização, se está... Porque nós sabemos que as nossas abelhas africanas são bem resistentes a essas doenças. Então, será que está entrando algum grau de abelha europeia, que são mais suscetíveis? E outras ações também, como, por exemplo, a presença de um inseto, que é o trips, que é o sugador de néctar nos eucaliptos, e isso compete com nossas abelhas. Então, também pode estar ocasionando falta de alimento, né? O pólen é uma outra suspeita, falta de pólen, falta de proteína. Então essa comissão tem esse objetivo de analisar, de conversar com o apicultor, de ir a campo, de estabelecer as outras parcerias, não só com essa comissão, para realmente a gente determinar quais são os principais fatores e depois disso nós começarmos a minimizar as ações que eles têm feito com a nossa apicultura catarinense. Walter Miguel, do Parque Ecológico Cidade das Abelhas, essa comissão criada para analisar aí a fuga, o sumiço das abelhas, também tem por objetivo fomentar o mercado apícola? Nós vamos atuar em algumas cadeias, por exemplo, no que tange a situações de possível infecções ou vinda de problemas de outros estados. Então essa comissão, ela tem, digamos, um entendimento que ela pode ir junto à Secretaria da Agricultura do Estado, conversar com a parte da vigilância, com a SIDASC, para tentar sugerir medidas que possam coibir a entrada desses agentes que prejudicam o nosso plantel, né? Enfim, é uma comissão bastante dinâmica, eclética, onde vários assuntos, ela não é deliberativa, porque ela não tem esse poder, mas ela tem condição de sugerir, né, que medidas podem ser tomadas. E com relação à produtividade do setor, como está? Olha, infelizmente nós estamos atravessando um período um pouco crítico, principalmente na região aqui de Urubici, São Joaquim. Então as floradas estão sendo retardadas e, consequentemente, está havendo uma quebra na produção de mel. Já nessa época já esperávamos uma boa produção. Os apicultores têm reclamado que está tendo uma quebra muito grande, muito acentuada, mais de 70% da quebra de safra até o presente momento. Algumas safras já se perderam, como por exemplo a vassoura branca, que é na região serrana, já não tem mais condições de recuperar. Mas acreditamos que agora no mês de dezembro, janeiro, a florada possa se restabelecer e a gente minimizar um pouco dessa perda. Talvez não toda ela, mas acreditamos que ainda no final o apicultor ainda poderá ter um bom rendimento. Perfeito. Agradecemos ao médico veterinário Walter Miguel, chefe do Parque Ecológico Cidade das Abelhas, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Muito obrigado, Walter Miguel, pelas suas informações. Obrigado. E sempre estamos às ordens lá para o que for necessário para a atividade apícola. Fique ligado no Panorama Regional. Carne ovina, um produto em evolução. Existe certa preocupação com a redução do rebanho ovino no mundo e no país, mas essa visão é estreita e merece ser mudada. Não interessa apenas o número de animais existentes em um estado ou país, e sim a produção de carne que é obtida deles. Nesse ponto, a criação de ovelhas tem sido eficiente, pois com o aumento da taxa de natalidade e de desmame, com um melhoramento genético e alimentação melhor, a qualidade e a produção de carne tem melhorado bastante. Outro aspecto que merece destaque é a evolução na forma de apresentação da carcaça ovina para o mercado consumidor. E algum tempo atrás, a carne ovina era só ofertada nos açougues, sob a forma de carcaça inteira, posteriormente em cortes de paleta, pernil ou quarto, costela, carré ou lombo. Atualmente, a tendência do mercado é adquirir produtos e cortes mais elaborados, de preparo mais rápido, como cortes de chuletas, picanha, carré francês, contrafilé, filé. Toda essa mudança se deve à urbanização da carne ovina, isto é, antigamente, o maior consumo era nas propriedades. No meio rural, exigindo muito pouco de cortes diferenciados. Hoje, com o aumento do poder aquisitivo da população a nível mundial, A carne de cordeiro está sendo buscada cada vez mais no meio urbano, especialmente em restaurantes sofisticados. O seu consumo está aumentando a cada dia, portanto, está atingindo um público de maior poder aquisitivo, como também um público mais exigente em qualidade e apresentação do produto. O Brasil e o Estado participam como importadores nesse crescente mercado, demonstrando que existem oportunidades em ocupar espaço nessa atividade. Hamilton Weber Xavier Chicão, EPAG Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRI.